Senhor se compadece e a Israel ele elegeu. Na própria terra os coloca, os estranhos se achegarão. Cessou o opressor, aleluia. A cidade dourada se foi, em descanso a terra canta e o júbilo ressoa em nós. Como caíste do céu, ó estrela, a soberania se desfez. O Altíssimo é o nosso rei, em Sião abrigo e paz. O Senhor nos dá descanso em sua graça. Babilônia foi derribada, o bastão dos ímpios quebrou. Os povos se reunirão e em Jesus o amor brotou. As faias e cedros se alegram, na unidade juntos vamos. Pois o Senhor é nosso abrigo, a sua luz nos ilumina. Como caíste do céu, ó estrela, Acosta guitarra, piano, se bem-vindo a SBP de Pena.